você tá querendo. Você não sabe com quem tá se metendo, não. Eu acho melhor parar. Continua, começou, agora aguenta. Hoje tem de qualquer jeito, experimenta. Então vem, que eu te faço delirar. Provou e vai querer de novo, mas não deixa o rastro. Virou, já tá achando que virou meu namorado. Quanto mais provoco, mais você se assanha. Já vi que eu te ganhei na manha. Vou embora, mas não estranha. É que eu não sou novela, por favor. Provoco, mais você se assanha. Já vi que eu te ganhei. Vem pra cima, já que você tá querendo. Você não sabe com quem tá se metendo, não. Eu acho melhor parar. Continua, começou, agora aguenta. Hoje tem de qualquer jeito, experimento. Então vem, que eu te faço delirar. Provou e vai querer de novo, mas não deixa o rastro. Virou, já tá achando que virou meu namorado.